Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 111ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Emissão 111. Que curiosidade, amigos ouvintes. Hoje iremos nos centrar em versões de músicas, ou seja, arranjos posteriores e de certa forma distintos em relação às respectivas melodias originais. Isto porque, e aproveitando o contexto, na quarta-feira passada foi noticiado que um juiz brasileiro decidiu bloquear todo o valor arrecadado, todo o lucro do sucesso Ai Se Eu Te Pego, pelos autores registrados, pela produtora, pelas editoras e pelo cantor Michel Teló, devido a suspeitas de plágio. Três estudantes brasileiras acusam a cantora Sharon Acioli, que registrou a música, e o cantor Teló, de lhes terem roubado a letra da música, malandros. Essa canção terão os três estudantes idealizado numa viagem à Disneylândia, nos Estados Unidos da América. Ai Se Eu Te Pego é, portanto, uma versão posterior ao trecho original, tal como a melodia que abriu este recanto, interpretada pela Scala and Colony Brothers, as meninas belgas que, num dos seus diversos concertos, cantaram Creep, a canção que marcou a estreia pública dos Radiohead, que remonta a 1992. 52 anos antes, ou seja, em 1940, a mexicana Consuelo Velázquez escreveu um poema que viria a ser adaptado por diversos artistas ou agrupamentos musicais. Um deles foi os The Beatles, que apresentaram no palco inúmeras vezes Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. And I love me forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom! Dearest one, if you should leave me, by that eastern dream will take wings, my life will be through. So bésame, bésame mucho, and I love you forever, make all my dreams come true. To you. whispering, I am you, I adore. Oh, oh, dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. So pass on me. A próxima canção foi escrita e originalmente interpretada por Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973. Entre um jogo elaborado de palavras para despistar a censura da ditadura militar na época, o poema é desta feita, cantado por Miúcha Buarque, irmã de Chico, e a sua filha, Bebel Gilberto. Ouçamos Cálice. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, afasta de mim esse cálice. Essa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda, porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados no centro da cidade. Fato consumado, quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Que Chris Isaak incluiu em 1989, no seu terceiro álbum de estúdio intitulado Heart Shaped World, um single que os finlandeses IN aproveitaram para vários trabalhos. Foram eles o demo This Is Only the Beginning, o EP 666 Ways to Love Prologue, no álbum de estreia Greatest Love Songs Volume 666 e ainda nas versões britânica e americana de Razorblade Romance, o segundo álbum da banda rock. Ufa! Terminei a enumeração, amigos ouvintes. Fiquemos com IN e a versão de 1998 de Wicked Game. World was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. No, what a falling love. But it's all about your heart. And I, what a falling love. But it's all about your heart. And it's all about your heart. Da carreira solo de Britney Spears, retirado do álbum com o mesmo nome, cedo mereceu uma versão acústica dos Travis. Dois anos depois, no famoso VH1 Storytellers, os escoceses cantaram Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? I shouldn't have let you go. Now you're out of sight. Show me what you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, just because my loneliness is killing me. Lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way plan. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe if I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Deixemos Portugal para referir ainda o quarto álbum de estúdio dos Madre Deus, lançado em 1995. Uma das faixas que fazia parte desse disco e, simultaneamente, da banda sonora do filme Lisbon Story, de 1994, fez parte do repertório dos concertos da Tuma Canânica. Viajamos com os estudantes até um dos bairros mais populares de Lisboa. Alfama. Voltar a ti, desejo te encontrar. canção de Pablo Hernán Ruiz, elaborada em 1953. A versão inglesa da referida melodia tornou-se famosa no ano seguinte na voz de Dean Martin. Precisamente 50 anos depois, em 2004, as Pussycat Dolls escolheram a canção para, com uma nova roupagem, apresentarem o seu single de estreia. A faixa integrou o álbum PCD e a banda sonora do filme Shall We Dance. Tem o título Sway. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway. Final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a versões de músicas, arranjos posteriores e de certa forma distintos em relação às respectivas melodias originais. Fechamos com o primeiro single da carreira dos Dire Straits. Fazia parte do álbum cujo título era igual ao nome do agrupamento musical. Em 1978. Anos depois, o seu vocalista Mark Knopfler cantava pelos palcos uma versão mais prolongada de Sultans of Swing. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Shiver in the dark, breathing in the fog, the main time. Saw the river, you stopped and you hold everything. Then it's going to the casino for fall. Do you feel alright when you hear the music? Inside, you don't see too many faces. Coming in out of rain, either just go down. Competition, too many other places. Yeah, but the horns are blowing that sound. Way on down south. Way on. guitar George. Well, he knows all them fancy chords. Strictly rhythm, don't want to make that guitar play. Make it sing. No, no guitar is all he can afford. When he gets up one of them colored lights, he's gonna play it. He doesn't mind if he doesn't make that fancy thing. Daytime job, he's doing quite alright, thank you very much. He plays a honky tonk, it's just like a thing. Save it for a Ferrari. With the salty. Yeah, with the salt. They call it rock and roll. And the Sultan. Yeah, the Sultan. Play the old. We are the Celtics.